Meu nome é Camila Silva, eu tenho 12 anos. Eu sou Adrian e tenho 13 anos. Eu sou Carolina e tenho 13 anos. Nós estudamos na EBM Vila Real. Eu imagino o que seríamos sem professores. Eles se preocupam com o nosso futuro, nos desenvolvendo enquanto cidadãos. Feliz Dia dos Professores!